estações. Sou o rei de todas as nações. Sou quem trabalha e não se cansa. Sou o maior, ninguém me alcança. Eu sou o guarda de Israel. Sou quem pode dizer sou fiel. Faço o que quero e não vou preso. Eu sou o último e o primeiro. Eu sou o lírio dos vales. Sou a